8:56, estou recebendo aqui o professor Henrique Kawamura, ele que é coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o CPECOM, ali da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, telespectadores. Satisfação recebê-lo aqui para... telespectadores também, né? Também, está no Facebook. Com imagens aí nas redes sociais. Vamos falar aqui sobre o IPC-FOS, o Índice de Preços ao Consumidor, que mais uma vez aí teve mais um balanço divulgado, né, referente agora aos preços do mês de agosto, e com notícia boa, pelo menos para o consumidor, né? Sim, uma notícia ótima, né? Pelo segundo mês consecutivo tivemos redução no índice geral do índice dos preços ao consumidor, né? A redução foi de 1,61% em relação a julho. E é bom a gente frisar aqui que o IPC-FOS, ele é um índice que segue, né, a metodologia do Índice de Preços ao Consumidor, aquele índice nacional, mas aplicado aqui ao município de Foz do Iguaçu. Vamos explicar um pouquinho aqui ao ouvinte. Vocês vão aos supermercados, fazem coletas de preços, com base nisso, calculam então esse indicador? Sim, nós calculamos, utilizando a mesma cesta do que o IBGE utiliza para calcular a inflação oficial, o INPC. Essa cesta é composta por 94 produtos, né? Nós optamos apenas por escolher os alimentos, né, os índices, quer dizer, os produtos que compõem a cesta básica para o consumo dentro do domicílio. Então a gente pega a referência da cesta básica de Curitiba, que é o mais próximo da gente. E a gente acabei de fazer uma análise também desde que nós começamos a fazer o índice de preços, e ele acaba acompanhando as variações também mensais. Alguns itens acabam tendo variação muito próximas do índice nacional. E esse índice é importante porque ele dá um panorama realmente sobre aquilo que nós vamos encontrar nos supermercados aqui na cidade. Claro, muitas vezes até por guerra de preços, né, entre redes de supermercados, algumas questões específicas relativas a cada unidade das redes, você vai encontrar aí preços diferentes, né, entre até um mercado e outro da mesma rede aqui na cidade. Mas é um panorama bastante interessante no sentido de que aponta, por exemplo, não, a percepção que eu tive e muitas pessoas tiveram de que os preços de vegetais, por exemplo, eles tiveram uma queda significativa aí no último mês. Isso foi medido por vocês também? Isso, foi bastante. Principalmente os tubérculos, raízes e legumes, no qual compõem batata, cenoura, cebola, teve uma redução bastante grande, foi cerca de 25% em relação ao mês anterior. E isso basicamente advém da sazonalidade desses produtos, né? Alguns deles já estão em pico de colheita, alguns ainda vão começar o pico de colheita, então espera que a oferta realmente sempre aumente e o preço acabe reduzindo. Agora, mas tivemos também outras reduções, por exemplo, carnes, frutas. Eu até vou perguntar aqui com relação a um vegetal específico, né? Porque vocês listaram ali que, por exemplo, tivemos a queda do tomate. Tomate caiu 18,4%. Batata, 19,3%. Teve um produto aqui com queda de 38,5%. Até me perdi aqui. A cebola. Cebola, 38,5%. Mas a cenoura, ela foi na contramão disso aí? A cenoura, sim. Na verdade, a cenoura, ela está aqui no Paraná, por exemplo, ela ainda está no final, na finalização ainda da colheita de verão 2017-2018. Então, teve problemas também com chuva, com problemas climáticos que deixaram de ser colhidos, né? Então, isso acaba reduzindo um pouquinho a oferta e aumentando o preço. Mas o resto, ele acompanhou os índices nacionais, cenoura, cebola, batata, tiveram uma queda bastante grande desde do mês passado. E olha, com relação a carnes, até vou perguntar aqui, porque especificamente agora na semana passada, em razão até da inauguração de um novo mercado aqui na cidade, teve o que nós chamamos aqui informalmente de guerra da picanha aqui na cidade, né? Alguns mercados aí fazendo concorrência quanto ao preço do quilo da picanha. Agora, no geral, né, durante o mês, durante o período aí da pesquisa, o que é que vocês perceberam quanto aos preços das carnes aqui em Foz do Iguaçu? As carnes tiveram uma redução de mais ou menos 3,15%, né? Não, mais ou menos são quase 10 ou 11 tipos de carnes que nós pesquisamos e a maioria deles tiveram queda. Alguns tiveram uma leve um aumento, mas isso vai depender também qual foi o tipo de carne que mais reduziu, né, que tem um peso maior no orçamento familiar. Por exemplo, contrafilé teve uma redução de 7%, patinho de 6%, costela 5,3%. Essa guerra de preço, obviamente, sempre acontece, ainda mais quando agora que chegou o novo supermercado, mas sim, basicamente, se todo mundo acaba diminuindo, então esse é o preço que, né, que está valendo, né? É, mas assim, no geral, né, como a carne tem um peso muito grande no orçamento familiar, então qualquer redução, isso acaba impactando no índice geral, né? E foi devido às carnes, panificados e também os tubérculos, que acabou fazendo com que o índice geral reduzisse. Eu ia perguntar também sobre os panificados, né? Porque a gente observa aí que existe uma concorrência grande até entre vários mercados aqui na cidade, quanto a preço de pão francês, preço de outros produtos. O que é que vocês constataram aí nessas medições também? Os panificados tiveram uma redução de 4,56%, principalmente no pão francês, né, que teve uma redução de 3,2%, tá? Nesse mês em relação a julho, mas a expectativa é que os panificados tenham um aumento grande nos próximos meses, devido ao aumento do dólar. Pois é, o aumento do dólar que impacta na questão da farinha de trigo. Da farinha, né, de trigo, exatamente. Então, basicamente, a maioria do nosso trigo, né, ele é importado, principalmente da Argentina, então com dólar mais alto, isso vai acabar encarecendo todos os produtos que são derivados do trigo, né, e nisso entra o pão francês, né, e outro tipo de panificados que tem um peso bastante grande no nosso orçamento. Agora, nessa medição do IPC-FOS, né, que vocês fazem, ela começou ainda no ano passado, né, no finalzinho ali do ano passado, e se manteve aí mês a mês, né, neste ano de 2018. Qual que é o comportamento que vocês têm observado aí dos preços? Neste ano, por exemplo, estamos com alta, estamos com queda nos preços, no índice geral? Nós estamos ainda com alta, né? A gente teve em fevereiro uma queda e agora nos dois últimos meses também uma queda, mas o resto do ano foi todo de aumento, principalmente devido à greve dos caminhoneiros, que foi, né, algo não esperado. Mas no geral, o acumulado do ano está em 2,23% de alta, né? Está ainda inferior ao índice nacional, mas o acumulado ainda é positivo. E as previsões até que vocês fazem para os próximos meses? Porque você já falou a questão do trigo, por exemplo, que vai encarecer panificados. E a gente tem um período de grande indefinição. Agora setembro, outubro, com relação a eleições. Depois de outubro também existe toda a questão de quem é que vai vencer, né? Isso pode impactar na economia. Enfim, é um cenário até um pouquinho incerto aí no que diz respeito à economia? Exatamente. Muito está associado muito a aumento, né, do dólar nesses próximos meses devido ao período eleitoral. Então, ele acaba influenciando, por exemplo, nas exportações. As pessoas, né, aqui no Brasil, para exportação, ele fica melhor com dólar mais alto e acaba reduzindo a oferta nacional no doméstico, né? Então, isso pode encarecer alguns produtos. E os produtos que são importados, como é o caso do trigo, então a gente espera que esses produtos derivados do trigo aumentem, né? E como os panificados têm um peso muito grande no nosso orçamento, então pode ser que os próximos meses o índice geral também aumente em decorrência do aumento desse item. E olha, eu procuro, né, não deixar de consumir, pelo menos aquilo que é essencial, mas eu percebo que muita gente aí põe até o pé no freio, né, em razão aí de indefinições, né, na economia e tudo mais. Uma dica sempre preciosa para as pessoas é justamente essa questão de pesquisar, de comparar preços antes de efetuar ali a decisão pela compra? Sim, se o consumidor ele não consegue fazer essa pesquisa entre os supermercados, você consegue fazer essa pesquisa dentro do próprio mercado, você escolhendo aqueles produtos substitutos, né, muito próximos, que você pode escolher. Ou você pega um produto, por exemplo, industrializado, né, ao invés do pão francês, que vai estar sendo feito com o produto, né, com os insumos do período. Então, isso pode dar uma economia bastante grande. E também escolher aqueles produtos, por exemplo, sazonais, né, que são mais baratos nesse período. Também uma dica importante, né, essa questão de sempre estar ligado. Existem até aplicativos, como o aplicativo Menor Preço, né, que é um aplicativo do programa Nota Paraná, que dá uma ideia, né, quanto a esses preços. E eu vou fazer uma pergunta até para você aqui, com relação àquele projeto, né, que vocês têm aí de fazer um IPC trinacional aqui da nossa região de fronteira. Desde a última vez que conversamos, algum avanço? O que é que podemos adiantar aí para os nossos ouvintes? Sim, tivemos avanço sim. Amanhã nós vamos assinar o plano de trabalho junto com a Universidade Nacional de Leste para começar a fazer essa pesquisa em Cidade de Leste. Então, setembro, outubro, a gente já começa a coletar os preços lá no Paraguai. Na Argentina ainda a gente está procurando parceiros, mas, por exemplo, primeiramente, Paraguai nós já vamos ter desse ano um índice de preço. Então a gente já vai conseguir comparar Brasil e Paraguai. E será uma ferramenta valorosíssima mesmo aqui para a gente ter uma ideia, né, da flutuação dos preços na região de fronteira. Espero aí que o quanto antes vocês consigam também, né, parceiros ali na Argentina, que é realmente um trabalho aí de utilidade pública, né, que é feito pelo CPCOM, Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas ali da UNILA. Outras informações, quem estiver nos ouvindo agora, quer ver aí os gráficos, os números todos, é só entrar no site? Só entrar no nosso site, é cpcom.com. Lá tem todas as informações, além dessa pesquisa do IPC, também tem outras pesquisas que nós fazemos, do mercado de trabalho, de educação, enfim. Lá você vai ter todas as informações e pode até se registrar no final da página para receber todas as nossas pesquisas, todos os nossos boletins pelo e-mail. Henrique Kawamura, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês.